Chegou no 5000. Cruzando 1500 pés. Boa noite, 56, contato radar vigilância, Sony Transponder 5166. Ok, a 5166, gol no 856. Jô 390, saída PUCA. 390, PUCA, gol no 856. Web 6720, Baleão, aprovado nível 360, via Pêsulo 10, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decolada pista 10, perfil de saída da EL, Leda, Bridge, com curva direita, transponder 5177, controle 1935, 1 minuto para o cotejamento. 35415 para o táxi, com 55 a bordo, 5 horas e meia de autonomia alterna Salvador. Sente, táxi em frente, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 0 no 0, bom voo, trip 54 no 5. Sente, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, 186, obrigado, boa noite. Web 6720, prossiga com o cotejamento. Sente, o Galeão 360, Vila Perzulu 10, 6 mapa, posso de voo. Decola 10, curva direita, da Eolinda Bridge, 5177 no transponder, 119.5 no controle. Web 6720, cotejamento correto, chame pronto. Tá lá, fria. Solo, volume 1, tá liberado aqui? Eu tenho aqui no sistema portão 02, confirme. Eu tô de frente pro 2 e aqui não tá liberado ainda. Ok, ciente, gol no meio ou no 2? Trip 54 no 5, mantenha a posição, aguardando o bang da Gol parquear, ok? A gente está mantendo a posição, esperando o Boeing da Gol. Patrulha, ligou no 856, solicita a proa de Aracaju. Gol no 856, aguarde a coordenação. Guardando, boa noite. No 5 autorizado, prosseguir até o ponto de espera. Tente autorizado até o ponto de espera, 354 no 5. Índia November Alpha no solo aos 41, ao livrar direito no 21 no decimal 9. Índia November Alpha, táxi via Alpha, após Juliette, pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Quebec chama a torre no 86. Lima, pátio 1, após Juliette, Mike, chama a torre no Quebec. Ok. Alpha, pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Alpha, pátio 1. Quatro, um, assim. O 273, desça para 4000 pés, que é 10, 10. 4000 pés, 10, 10, 1273. Decola 43, controle 119, decimal 35. Controle 7935, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, 3. 3567 decolou perfil da Arpoa. TAM 3567, contato radar, subvoo 360, sai da Arbor Elefa. 77 para o 360, Arbor Elefa da 3567. Trip 5415, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1 centena, 10 máximo. Vento autorizado a decolagem para o trip 5415. Noite 56, chame Recife na frequência 126.85, alterna 133.65. 2685, confirme a secundária? 133.65. 3365, voo no 856. Trip 5415, decola aos 44, controle 119.35. 1935, boa noite. Boa noite. Salvador, trip 5415. Trip 5415, contato radar, suponho 140, saída coral. 140, saída coral. É o trip 5415. Prossiga, trip 5415. É, possibilidade de aprovar coral, nós estamos levando material biológico. 5415, autorizado, voo e coral. Entra autorizado, coral, 5415. 01, prossiga. A saída lá pro Galeão hoje, qual seria? Viado Zulu 10. Da Ela e da Brit. Tá, é o Leda Bridge. Tá bom, obrigado. TAM 3897, copia. Prossiga 3897. TAM 3897, Guarulhos, aprovado nível 340, via Vesulu 44, púbito, direto. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Eudes, com curva direita, transponder 5402, controle 11935. O TAM 3897, tá autorizado... Guarulhos 340, Pesulu 44, púbito direto. Dael, Leda, Eudes, 5402, 10935, decolando a 10 com a curva à direita. Está na posição 7, 3897. Está 3897, cotejamento correto, chame pronto. Chamará 3897. Lu, Salvador, boa tarde, Azul 4206, autorização 310, Recife. Aguarde cópias do 4206. Guardando saída PUCA? PUCA. Obrigado. Romeu Golfeta, intenção de pouso no 017. Golf Vitor, chame torre na frequência 1 decimal 6. Romeu Golfito, boa noite, intenção de pouso 17 ou 10, confia. 17, ciente, autorizado para prosseguir então para final da pista 17, vento 1 acetendo no 09, ajuste no 00. Romeu Golf Vitor. Estou ajustando para final da 07, o Romeu Golf Vitor. Positivo. Controle Gol 273, solicita postelo intercepta a final do Whisky, dá o 0. Recopiou o Gol 273. Aguarde, Gol 273. 273 autorizado, desmantém 2.500 pés, QNH 10010. 2.500 pés, autorizar o Whisky 273. Recife na frequência 26.0. 260 para 3567. Nada no 7, baixado travado. Romeu Golfito. Romeu Golfito tem autorizado o posto pista no 7, uma centena 12 nós, 1010. Pediu, Vitor. Uno 276, autorizado ILS Whisky, Serra Vitor 366. Ok, Serra Vitor 366 para o Whisky 1273. Jet 6720, tá no 4 pontos, vem questionamento. Personalmente, chame táxi, 6720. Trabalhar. Romeu Golfito, solo 52, local estacionamento. Olha, Maitê, amigão. Ok, limpo táxi à direita, estacionado em frequência, tenha uma boa noite. Daqui a pouco estamos de volta, amigo. Valeu. Solo Azul 4206. 4206, Recife 310, copia? Copia, senhor. 4206, Recife 310, está autorizado pelo I-58, decolando 10, curva esquerda, Puca, transição Caju, aciona 5164, controle 119, decimal 35. Autorizado Recife 310, decolada 10, curva esquerda, Puca, Aru, Aracaju, 5164, transfone 1935, controle azul 4206. Eu via pelo 58 no 03, chame pronto, o acionamento azul 4206. Tá no 3, pronto pro estacionamento, azul 4206. Guarde. Para o táxi, abjante 6720 com 164 a bordo, torne de 340 alterna. Confim. 154 a bordo? 164. Copiado, Biende Alfa, quantifera 186, ajustando 0 no 0, bom voo, boa noite. Biende Alfa, 186, quantifera, boa noite. Teria uma previsão pro azul, senhor, 4206? Primo, previsão da liberação retaguarda do Boeing da Webjet após em coordenação, tá livre, chame táxi azul 4206. Pois não, senhor, autorizado em coordenação com a do Webjet retaguarda, 4206. Objeto 6720, após a passagem do tráfego 737 da Gol na final, ali mantém-se no zero. Gente, após a passagem da nada Gol, ali mantém no zero, objeto 6720. Romeu Patango, pronto, cópia. Patango, autorizado. Vou local Salvador, sobrevoo TGL Aracaju, 050 nível, via Golf 677, decola da 17, com curva esquerda na subida Conde, aciona 0264, controle 119, decimal 35, a torre 118, decimal 62. Sim, autorizado, Romeu Patango, decola da 17. Vai tomar o Patango no pátio 4, ajuste no 0 no 0, chama a torre no 862, para acionamento, táxi e decolagem, bom voo, boa noite. Li 10 no altímetro, 1-0 no 0. Albina no 0, 1-0 no 0. O Coronel 01 já tem nossa autorização lá pro Galeão, por favor. E o Coronel 01, aguarde um minuto, cópia. Radar. Pro táxi azul 4206, 99, 3h40, alterna Maceió. Índia Alfa, ponte espera 186, ajuste no 0, no 0, bom voo, boa noite, azul 4206. Índia Alfa 286, obrigado, boa noite. Táxi Romeu, Papa Tanque. Nesse momento, eu vou entrar para o táxi do Romeu, Papa Tanque. Meia, dois, cinco, nove. Cinco, nove, da Chanel, número dois, para a Coca, aguarde. Solo, bom, dois, sete, três, livrado. Bom, dois, sete, três, táxi via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette, André. Pronto, cópia. Tá pronto. 601, Galeão, nível 360 autorizado, aerovia PR Zulu 10, após conforme plano, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5411, controle 119, decimal 35. 360, Galeão, conforme a PR Zulu 10. Decolada 10, curva direita na da El Leda Bridge 5411-1935, do gol 1601. Então 05, chame pronto, gol 1601. Vai chamar. Pena 6259, copia. Estimativo, não escuta. Pena 6259, Guarulhos, 360 autorizado, aerovia PR Zulu 44. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Eudes. Aciona 5407, controle 119, decimal 35. Ael. Flip 5415, serviço radar terminado, 5 milhas da posição coral, chame Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Sim, chamaram Ilhéus, 201, boa noite. O Xanam é 259. Chamaram. 1273, ingresso Juliette, portão 03. Juliette 03, 1273. Controle Ilhéus, é o trip 5415. Diga, trip 5415. Já em definitivo com o Ilhéus, estamos atingindo o 140, chamando para a descida. Vai ser distribuído entre o Brasil, já. Vai ser de cópia. Desculpa, senhor. Zero. Vai a Upper Zulu 17. Departure runway 10, after departure, right turn. And Arbor departure, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Arbor, after direct to Elefa position, Echo Lima Echo Fox Alfa, then fly direct Pofito, Oscar Fox India Tango Oscar. The squawk code 5412 and control departure frequency 119.35. Taking squawk number 5412. 412. Roger, goal 1567, clear to Brasília. Flight level 360, via Upper Zulu 17. Takeoff runway 10, right turn after takeoff. Arbor is the departure procedure. Arbor Elefa, Elefa, Delta Charlie Tango Fito. Squawk 5412, in approach. Commodore departure 109.35. The back for right and call me right for push and start go 1567. We'll go 1567. 601, posição de número 5, pushback, acionamento. Livre acionamento, chame táxi, Gol 601. É, vai chamar para o táxi, Gol 601. Romeu Papatanga, autorizado táxi, reporte fã ingresso, pista no 7. Autorizado táxi, vai passar para o ingresso, no 7, o Romeu Papatanga. Zé Romeu, Golfo Vitor, boa noite. Informação Vitor, prossiga. Zé Romeu, Golfo Vitor, autorizado, Ilhéus, decola da 107 com curva direita, perfil da subida coral, nível autorizado 100, uma centena, via Golfo 677, aciona 0270, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 612. Golfo Vitor, informa pessoas a bordo. É 02, chama a torre 118, meia dúzia para acionamento táxi e decolagem, ajusta no 010, tem um bom voo, boa noite, Romeu, Golfo Vitor. Tá. Solo, tá 3897, puxa acionamento. 97, tá no portão 07? Isso. Livre acionamento, chame pronto para o táxi, tá 3897. Autorizado, chamará pronto para o táxi 3897. Meu Papatão, autorizado ingresso, reporte aliado pronto para decolagem. O meu Papatão. Afirmativo.